ainda hoje, século 21, ano de 2020, tem coisa que a gente não entende, porque não entra na nossa cabeça, tem dificuldade de entender. Imagina há 4 mil anos atrás, ou há 2 mil anos, lá no tempo de Jesus, que muita coisa que ele falou através de parábola, através de exemplos, para que a população, o povo da época, conseguisse relacionar o ensinamento que ele estava tentando passar para as questões do dia a dia deles. Então, quando se fala em reencarnação, em ressurreição, ainda hoje a gente acaba às vezes usando o termo para querer dizer uma coisa, só que de forma errada. Se a gente pegar lá no dicionário nosso, que é um aliado que a gente tem às vezes para descortinar a nossa ideia, ele nos diz que reencarnação é tornar a encarnar. Encarnar é encarnar, habitar um corpo. Um corpo, não é o mesmo corpo. E ressurreição significa tornar a viver após ter morrido, reaparecer e voltar à vida, ressurgir. Reencarnar, dentro da explicação, é a volta do espírito em um novo corpo. Então ele já separa o que é uma coisa e o que é outra. Lá na época de Jesus, houveram passagens que estão narradas na Bíblia que demonstram bem para a gente o sentido dessas palavras. Quando, num fato que todo mundo conhece, que é o fato de Lázaro, que foram chamados Jesus, porque Lázaro tinha morrido, e todo mundo sabe que Jesus entrou lá onde ele estava e ele saiu caminhando. Então todo mundo diz, primeiro, que foi um milagre, e segundo, que houve uma ressurreição de Lázaro, porque ele estava morto. A gente sabe, a ciência nos explica, que na verdade o fato ocorrido é um fato que a medicina nos conta como é que acontece, a catalepsia, onde o corpo emite sinais característicos de morte, porém não está morto. Eu digo isso porque Jesus foi o primeiro a falar que ele não vinha nesse mundo para fazer nada diferente do que a lei, do que as leis naturais, enfim, contavam. Ele não veio para produzir milagre da forma como a gente entende. Para a gente, milagre é uma coisa inexplicável. O milagre é algo extraordinário, é algo que foge do comum, é algo que a ciência não tem explicação. Todos os ditos milagres que estão relatados, todos eles, se a gente buscar, eles são explicáveis dentro da própria ciência. Porque aquela questão de milagre, que é algo inexplicável, algo mágico, nos remete a algo mágico, algo que não tem fundamento. A mágica, para nós, a gente sabe, a mágica é uma ilusão. Quando a gente vai ver uma mágica, a gente vai ver uma ilusão. A gente acredita em algo que não é. É um truque. E Jesus não se prestaria a fazer nada disso. Então, aquele acontecimento, na verdade, foi só um testemunho que ele deu para provar para as pessoas da época o que poderia acontecer. Ele não fez esse tipo de situação com nenhum corpo sem vida e já em estado de apodrecimento. Não teria sentido, não seria possível fazer isso. Alguns nos dizem que nós, quando morrermos, ficaríamos em algum lugar até o dia da ressurreição. Cada um pode acreditar no que quer, mas se a gente tentar usar o nosso raciocínio e entender a mecânica da vida, dessa forma a gente vai ver que isso não é possível. Um outro fato que chamou bastante atenção na época, como foi dito, de que os profetas, eles falavam de várias coisas, já tinham previsto a vinda de Jesus, né? Falavam do Messias que viria e faria prodígios e era o esperado. Só que antes dele viria Elias, um profeta também antigo, que viria antes para preparar, vamos dizer assim, o terreno. E a população esperava por Elias, mesmo não sabendo como ele era, esperava por alguém especial. Jesus mesmo disse, ele veio e vocês não o reconheceram. E aí se deram conta de que ele falava de João Batista. Mas questionavam, mas como que ele poderia ser Elias se nós vimos João pequeno, nós vimos ele criança? Como é que ele poderia ser Elias, que era um homem antigo? Então não entendiam direito essa questão de reencarnar, de ressurgir. O que era aquilo? Até Nicodemos inquiriu Jesus, né? Dizendo, como é que pode isso? E Jesus disse que é necessário que todos nós, habitantes desse planeta, teríamos que renascer, nascer de novo. Mas como nascer de novo? Como é que eu vou voltar para o ventre materno e vou nascer de novo? Olha o meu tamanho, não tem como. As pessoas não entendiam a questão prática da coisa. E Nicodemos era uma pessoa bastante inteligente na época, ele era considerado mestre de Israel, dos judeus, conhecedor das leis e tudo. Ele disse, imagina que tu, que é um mestre de Israel, não consegue entender das coisas da terra, quanto mais as coisas do céu, de que eu falo. Foi o que ele disse, tu não consegue entender a questão prática, quanto mais quando eu falo das questões divinas. Como que pode isso? Então existia bastante dificuldade. Eu falei da nossa dificuldade de entender algumas coisas hoje ainda. E a doutrina espírita, ela é relativamente nova, se a gente for perceber a questão humana sobre a Terra. A doutrina espírita tem 170 anos, mais ou menos. E parece, para alguns também, que o Espiritismo veio para mudar as coisas. Veio para querer ser mais do que Jesus. E, na verdade, não. A base da doutrina espírita é toda o cristianismo. Ela se baseia nas palavras, no ensinamento de Jesus. A questão é que nos foi explicado de uma forma mais fácil, porque tínhamos condições no tempo em que foi surgida de compreender melhor. Ainda hoje a gente pega textos bíblicos e lê ele na palavra como está escrito, que muitas vezes foge um pouco na tradução ou na vontade da real intenção que foi feita, e nós entendemos ela ao pé da letra. Até como essa palavra de Jesus, quando ele diz que o homem precisa nascer de novo. Então, às vezes, a gente não entende como é isso. Há um tempo atrás, um conhecido meu, falando sobre essas questões espirituais, ele me disse assim, mas como é que eu posso estar pagando por o que um outro fez lá atrás? Esse outro seria o espírito dele em outro corpo. Então, mesmo explicando a reencarnação, a necessidade da reencarnação, o porquê da reencarnação, enfim, às vezes fica difícil da pessoa entender que ela é um resultado dela mesma. Todos nós somos um resultado de nós mesmos. Somos uma agregação de tudo que nós fizemos. Às vezes a gente acha que está tudo muito ruim, ou que está tudo muito bom. Então depende também dos nossos pesos, né? O que a gente acredita com isso. Mas enfim, quando a gente olha para alguém, a gente usa muito o exemplo do nascimento, alguém que nasce perfeito, é porque para aquela jornada dela, ela está recebendo um corpo adequado para desenvolver o que ela precisa. Ela está reencarnando num corpo perfeito. Isso não quer dizer que no decorrer da vida dela, ela não venha a sofrer algum tipo de situação que lhe tire um pouco dessa saúde, ou toda. Às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem com a gente, por que eu me acidentei, por que eu sofri de uma doença que me tirou várias possibilidades. Alguns também nascem já limitados, ou fisicamente, ou mentalmente. E a gente, às vezes, na dureza da nossa pequena inteligência, a gente acha que é um castigo de Deus, né? Deus está te limitando porque tu fez alguma coisa lá na outra vida. Muitas vezes é o próprio Espírito que pede essa prova dura para poder ter mais chance de progredir dentro da limitação que o corpo lhe oferece. Porque a gente não pode ver o corpo. O corpo é a nossa manifestação, é um instrumento. A gente tem que ver o espírito, o que ele realmente está produzindo. Muitas vezes, sem a ferramenta correta, como a gente acha, a gente consegue exercitar no nosso interior virtudes que não nos são possíveis. Nós sabemos dos nossos 5 sentidos e a gente é extremamente dependente dos olhos. Quando a gente vê, a gente já julga. Porque, de uma certa forma, a gente, quando olha para qualquer situação, para qualquer pessoa, aquela visão que a gente tem, ela é colocada junto com todos os conceitos que nós temos. Então, se a gente gosta, beleza. Se a gente não gosta, a gente já tem um julgamento errado. Essa grande oportunidade, que é a reencarnação, que a gente está passando todos aqui, ela não é uma prisão, ela não é um castigo, ela não é nada de ruim. É uma oportunidade. Porque nós espíritos, a gente precisa desse momento, dentro desse corpo, muitas vezes com várias limitações, para poder demonstrar quem realmente nós somos e o que nós queremos, o que nós esperamos fazer da nossa vida. Qual é o nosso... A nossa ideia de vida, o que é vida? Porque para nós, a gente quer um corpo perfeito, a gente quer abundância em questões materiais, nas questões sentimentais, mas o que a gente faz para que essas coisas aconteçam? Não adianta só eu querer, ou não adianta só eu trabalhar, é um conjunto de fatores que tem que andar junto para que as coisas aconteçam. A questão material, ela é um sopro. A gente sabe disso. Todos nós já tivemos pessoas que nós gostamos e que já partiram. E partiram deixando tudo aqui. Só levaram o que elas tinham lá dentro. O aprendizado que realmente foi feito aqui, enquanto vivo, enquanto encarnado. Mas ainda assim a gente tem um pouco de dificuldade. A gente gosta de juntar coisa. Coisa que não vai ser necessário para um futuro a médio prazo que está chegando. Então, é muito interessante a gente ler, não só o Evangelho, tem um monte de literatura, tem um monte de informação por aí. E é muito interessante porque quando a gente vai atrás da informação, muitas vezes ela bagunça os nossos conceitos. Ela traz um conflito. Porque a gente tem um conceito estabelecido sobre as coisas, que foi aprendido, que já foi vivenciado, e aí as coisas nos dizem diferente. Então a gente tem que meio que tentar entender se aquele diferente realmente é válido, ou se aquele conceito que eu tenho, que ainda permanece de pé. Mas é necessário esse confronto de ideias. Porque senão, se a gente vem e só se repete, essa jornada acaba sendo talvez um pouco improdutiva. E quando ele diz, né, que é necessário que nasça o homem novo, Paulo diz isso, né, nasça o homem novo e morra o homem velho, ele fala disso, não do físico, mas do espírito. O espírito tem que colocar à prova o seu ensinamento, aquilo que ele aprendeu, para conseguir ir adiante. Para conseguir cada vez mais ter a tal da evolução, como se fala. Esse é o nosso objetivo, entender Deus e qual a proposta que nós estamos inseridos. Com certeza, foge de um monte de coisa que a gente está levando dentro do nosso dia.